dia para 3 de novembro, na manhã de tarde, só para as inscrições nessa posição. Autorizar a destinação de alerta de toda a sessão, agora está nessa lugar. 5 para 2109. Correto, tráfego de aproximação, 1 hora, 4 milhas, 2320, corrigindo 050 do Sul. Colônia 314, ponto direito, para o 040. frequência 1983. Mas o padre passa uma vez autorizado 2 no bem. Agora estamos com a frequência 1 na noite, do sinal 95, tráfego 17,